Gavestática, o mais refinado conteúdo da internet. Você vai chamar a ambulância? Chama a ambulância! Gavestática! E aí galera, começa agora mais um Gavestática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá! Com o Ike Frost. E aí galera? Com o Fábio. E aí, traços. E ele diretamente da granja, o Doug Bezerra, do Frango Fino. Isso, Doug Bezerra, do Frango Fino, esse podcast com nome ridículo. Não foi você, né, a ideia do Frango Fino, pelo jeito. Então... Cara, foi coletiva, assim. Foi coletiva? É, foi. Bom, não foi culpa de todo mundo, né? É, a gente tem o costume de não contar o verdadeiro, a verdadeira forma que o nome surgiu. Porque na verdade é o seguinte, é uma forma muito merda, assim. Aí a galera vai ficar decepcionada, tá ligado? Então quando pergunta pra gente, a gente sempre conta uma história qualquer, entendeu? Fazer igual o Coringa no Batman. Isso mesmo. Não tem um... Cara, eu não manjo de futebol, mas eu vi o pessoal comentando lá, tem aquele pato, né? Que ele parece que quando fazia gol, botava a mão assim na cara, fazia um gesto esquisito. Aí o pessoal perguntava o que que era, ele dizia, ah, daí eu não posso dizer, isso é mistério, não sei o que lá. Até que teve uma hora que ele falou, não, eu tava tentando imitar aqui a pata do pato. Nossa. Ai, que bosta, cara. Era melhor ter deixado. Era melhor ter deixado no mistério, né, cara? O pessoal acha que ele é maçom, cara, sei lá. É uma coisa de frango fino, cara. Pois é, e hoje estamos aqui para falar de um assunto que, não sei como não pensamos antes, né, tendo aqui a Vivi com todas as histórias de podridão dela. Pois só é. Eu. É, e a expectativa está esse grande, esse risinho, né? Agora de... É o segundo maior podre que tem aqui. Não, peraí. Pois é, pois é. Eu sou o segundo maior podre. Eu tive um podre que foi extremamente significativo. É verdade. Essa história do Ike, eu acho que é melhor deixar pro final, né, cara? Ou será que deixa logo no começo, assim, já pra agredir já todos os homens, cara? Conta logo que ela já é pública mesmo, já saiu lá no Pauta Livre. Já, sério? Sério. Teve uma vez que eu gravei lá, saiu por algum motivo. Que isso, o Pauta Livre tá pegando da gente, cara? O Pauta Livre já pegou o nosso tempo, aí vai pegar a melhor história da gente também. Não, a melhor história pra mim é uma da Vivi, mas vamos continuar aí. Não é melhor o convidado contar a primeira dele, não? Pode ser também. Dá o direito de podridão inicial. Agora, peraí, rapidão. Antes, a gente podia aqui definir o que tipo de histórias são essas. Por mim, eu acho que pode ser desde doenças e internações até acidente doméstico, ferimentos de qualquer coisa, sabe? Pode ser? Pode ser, por mim. Então, beleza. Dito isso, Doug Bezerra... Ouviu? Perceberam que só a minha opinião é que vale. Depois a gente coloca, né, na edição os outros. Ou melhor, né, coloca eles discordando e a gente caga e fala, pode ser então. Então se a minha história for uma bosta, você abre com outra, tá ligado? Outra pessoa pode vai ser contar. Também. Deus abençoe a pessoa que inventou a edição. Fui eu. Vale você que inventou. Vale história com vômito? Ué, por que não? Claro. Por favor, claro. Uma vez quando eu era bem molequinho, devia ter uns 8 anos de idade, eu morava numa casa que o banheiro era o último cômodo e o primeiro cômodo era a sala. Entendi? Caraca. É um corredor, assim. Pense num corredor, uh-huh. O último cômodo é a sala, tá? Então tinha o banheiro, a cozinha, os quartos, a sala. Eu tava meio doente, eu tava meio, sei lá, enjoado e tal. E aí, cara... Eu tomei um banho, saí do banheiro, me troquei e fui pra sala. Minha mãe tinha acabado de limpar a casa. E ela falou assim, ó, filho, se você vomitar aí, você vai apanhar, hein? Cara, como cara, assim, cara? Você já tem tradição, vomitar pelos lugares, assim? É, eu vomito fácil, né, velho? Tenho a sensibilidade vomitativa. Vê aquela sala brilhando, né, cara? Com um alvo no meio. Exatamente assim, né? Isso, cara. Aquela sala de taco, saca? Com todos os caraca. Aquela que absorve. Cara, foi incrível. Eu passei por ela, cheguei na sala, sentei e já deu vontade de vomitar. E aí aquela história, né, cara? Maratona, saí correndo pra tentar chegar no banheiro. E aí cheguei no corredor, perto da cozinha. Veio o vômito, eu coloquei a mão na boca, segurei. Mas, cara, não consegui, aí soltei. Mas o que eu soltei, ele caiu na minha frente. Velho, eu escorreguei no vômito. Nossa, e caí de costas no vômito. Pelo menos não foi de cara, né? Cara. Com a língua pra fora, assim. Nossa. Não, calma. Mas eu não vomitei... Não fala esse tipo de coisa, não, que você inspira ele aí. É. Eu vomitei, escorreguei e continuei vomitando, velho. Então, tipo, rolou um Jason de arco pra cima, né? Ficou girando no chão. Causou que nojo. Uma caralho, força centrífuga que lá. Isso, cara. E aí, óbvio que depois que eu me limpei, né? Vômito, eu tomei uma surra porque não ouvi minha mãe, né? Que é assim que as coisas funcionam aqui em casa. E cada tapa era um vômito também, né? Eu tenho um problema com vômito, que é que eu tenho medo de vomitar. Sabe aquele momento antes do vômito vir? Que dá um desespero, assim, não sei se vocês têm isso. Que você fica correndo que nem o urso do pica-pau, né? De um lado pro outro, não sabe onde vai. Não, você fica assim, não, cara, se eu vomitar, parece que eu vou morrer. Caraca. Não, eu também tenho isso, cara. Eu acho que todas as vezes que eu tô prestes a vomitar, eu acho que minha pressão cai. Eu não sei se isso é normal pra todo mundo que vomita, mas... Acho que eu fico, parece com aquela impressão que tô pra desmaiar também, sabe, cara? É um mal-estar desgraçado. Eu acho que isso depende do que tá provocando, né, o vomitar de começo de conversa. Mas comigo, assim, eu tenho sangue frio pra vomitar, sacou? Você é do tipo cara que se precisar pôr o dedo na goela e vomita mesmo, não tá nem aí, porque eu não consigo. Eu também não. Não, eu nunca cheguei a esse ponto de precisar, não, sacou? Mas, tipo, quando eu sei que eu vou vomitar, eu já começo todo um preparativo, sacou? Toda uma ritualística, assim. Nossa, cara, você agenda horário pro vômito. É o culto do vômito, porra. O vômito pra mim, eu tenho meio que um controle, eu consigo segurar ele, assim, até eu estar pronto, sacou? Que coisa. É que nem ir ao banheiro, né? Você consegue dar uma segurada ainda, é isso? Ou pra isso você não consegue, né? Aí eu me cago. Nossa. Inclusive eu tô usando fralda, né, Geriato? É o Ferdinando. Então, a vida é um RPG, cara. Tem as vantagens e as desvantagens. Você botou os pontos aí em controlar o vômito, mas em compensação, né? O intestino já era. Uma parada que eu detesto vomitar, cara, é arroz. Nossa! Você sente ele passando pela garganta, né, velho? Eu já vomitei pedacinhos de nuggets. Mas aí, foi de boa ou doeu? Ainda tava crocante? Não tava. Tava que... Meu pai disse que saiu o vômito porque era buraco, cara. Eu não sei, isso era meio criança. Nariz, canal lacrimal. Você vomitado pelo nariz. Você não vomita, tipo, do ouvido, sacou? Todos os orifícios, a cabeça. Eu acho que era exagero, cara. Eu acho que isso não é fisiologicamente possível. Eu acho que não. Tem aquele cara que engole aparecia nesses programas bizarros, engolia um líquido vermelho, aí soltava pelo olho. Então, nossa, se você fosse assim, também poderia acontecer de sair pelo seu olho. Bizarro, é que é tudo interligado. Eu tinha muito problema com dor de ouvido, cara. E isso você nota muito bem como é tudo interligado, né? Não sei se vocês já tiveram também. Que você, uma vez na vida. Você, às vezes, você tá com o nariz entupido, você tenta desentupir o nariz no lenço, assim, aí o ouvido faz, sabe, dá uma estralada, assim, tipo, cara. É tipo uma vez uma por agonia, ano, cara, isso. Comigo. Também, agendado também, né? Ah, eu tive mês passado. Pois é. Eu não tenho há tempos, mas tem uma parada que eu morro de medo. É água no ouvido, velho. Eu sei que uma hora a parada vai sair. Mas enquanto ela não sai, cara, não sei, eu acho que não vai sair. Vai ficar pra sempre lá e eu vou ficar, sei lá, ouvindo... Sabe quando você anda e você sente a porra da água, velho? Então, ainda bem que você não tem o mesmo problema de ouvido que eu, porque eu, quando me dá a inflamação do ouvido, ele começa a suar, eu não sei se é secreção, se é suor, mas ele fica assim, cheio, sacou? Caralho. Ó, água no ouvido, você pinga duas gotinhas de álcool que sai. É mesmo? Eu fazia isso quando era criança também, aí saía. E no olho? No olho funciona também? Ah, lógico. Risco fósforo. Só depois. Pra ensinar a criançada em casa. Ainda nessa mesma história de vômito, eu lembro quando eu era criança, viajando. Que delícia. Viajando no carro, dava meu pai dirigindo e eu tava atrás dele, né? Criança. Aí eu senti vontade de vomitar. Aí eu vontade vindo e eu calado, né? Só que não deu mais pra segurar, eu coloquei a mão na boca, formando a grade com os dedos. Ou seja, criou uma pressão. Uhum. E o vômito saiu pressionado pelos buraquinhos dos dedos, né? Pra todo lado. Aquele geyser também, né? Aí sujou todo mundo, meu pai na nuca. Caramba. Eu todinho, minha mãe, minha irmã. É, cara. Que nojo. Pior do que vomitar é ser vomitado, né? Levar um vômito. Cara, vocês conhecem aquele vídeo da Aretuza, né, cara? Caraca, sim. Aquilo, eu... Velho, eu achava que aquele filme do Pestinha era exagero, cara. Mas não é. É daquele jeito mesmo. Aham. Que... Vocês viram isso, né, velho? É o da montanha-russa? É da montanha-russa. Cara, que coisa bizarra. Nossa. Eu não vou ver, porque senão eu não vou conseguir dormir, velho. Você vai vomitar, cara. Sou fraco. É muito bom. Aí tem um amigo nosso que fala assim, diz, cara, eu acho, assim, ele diz, eu não tenho tanto nojo olhando a coisa, mas se eu estivesse lá, sentindo o cheiro, sabe? Nossa, o cheiro é o pior, cara. cheiro de Cheetos, né? Nem sempre. Nem a pau, cara. É outro cheiro, um bagulho inacreditável, né? Cheiro de vômito. É cheiro de baconzitos, quer dizer. Não. Agora eu tomo ofensa com baconzitos. Vivi, conta uma sua aí. O que é que você teve aí mais recentemente? A do olho cortado pela roupa. Não, essa não. Cara. Essa, não, essa não é, é a creme de la creme do programa. Não, já contou, pô. Eu já contei. Mas conta com os detalhes agora. A gente falou tudo, não lembro. Eu estava no centro da cidade com o Diego. Aí a gente foi, chegou na loja. Falei, moço, quero experimentar aquela blusinha ali. E naquela época a gente estava experimentando essas roupas porque eu estava vendo um modelo de bata pra fazer camiseta pro gaveteiro. Pois é, naquela época. Aí eu fui... Eu uso óculos, né? Eu fui experimentar e a roupa tinha uma etiqueta retangular, de papelão rígido. Feita pra matar. Aquela cartolina, né? Aquela... É mais duro que a cartolina, cara. Não, é, durinha mesmo a etiqueta. É, era firmezinha mesmo. Aí, é tipo um cartãozinho, sabe? Quando eu fui colocar a blusa, ela entrou por algum jeito debaixo do meu óculos e entrou no meu olho. Só pra ilustrar, etiqueta. Sabe aquilo que os professores nos filmes fazem no quadro negro? Sabe aquele arranhão no quadro negro? Pronto, a etiqueta fez isso no olho dela, assim, mesmo. Sabe? Riscou o olho dela. Aí eu comecei a chorar. Tava lacrimejando, eu não queria chorar, mas eu tava chorando. Não, voltemos pra entender a cena. Ela estava de óculos e ela conseguiu cortar a retina com uma etiqueta enquanto estava de óculos, cara. Cara, a etiqueta enroscou de um jeito no óculos que na hora que eu puxei a roupa, a etiqueta ralou meu olho. Aí eu achei que não tinha dado nada, né? Aí só que tava lacrimejando muito e não tava enxergando direito. Você tá vendo que é embaçado? Vendo embaçado. Aí eu cheguei e saí chorando, né? Entreguei pra mulher. O que a mulher não pensou, né? Aí chorando, não gostou da roupa. Tá até chorando. Achou a roupa tão ruim assim, né? Nossa. Chegou no hospital, a médica falou, seu olho está cortado. Caraca, mas tava sangrando mesmo, Vivi? Não, nada. Não, mas foi. O Diego viu o corte, não é? Tipo, ela jogou tipo um. O que era? Tipo um infravermelho. Não, nem uma infravermelho. Uma ultravioleta, sei lá. Uma luz diferente. Uma luz negra, sei lá o que era. Alguma coisa que fazia aparecer o corte, sabe? Porque você não via o corte. Olhando no olho da vista, eu tava irritado, mas você não via o corte mesmo, né? Aí quando ela jogou esse negócio daí, aí ficou. Dá pra ver certinho, sabe? Tinha um Harry Potterzinho assim, sabe? No olho dela assim, riscadinho. Aí aparecia, né? É como se fosse, eu acho que ele meio que... O olho tem umas películas, não tem, Vi? Tipo, assim, tem volta. Várias camadas. É como se tivesse cortado alguma dessas camadas, assim. Não chegou a entrar no olho mesmo, na sabe? Parte branca. É, não chegou a vazar nem nada, mas ele riscou algum negócio desse que fez com que... Tanto que a Vi teve que usar uma lente de contato, que era tipo um curativo mesmo, né? Uma lente que servia de curativo. Ela colocava... Pra cicatrizar lá o olho, tipo... Mas um negócio então desse. Não rolou um tapa-olho, não? Não. A Vi até tava querendo, né, mas... A gente... Ela falou que só não ia colocar, porque senão eu ia ficar muito incomodada. Que era melhor eu continuar enxergando embaçado de um olho do que usar o tapa-olho, porque senão eu ia ficar muito incomodada. Aí podia rolar um fetiche meio que o Bill, né? Aí, ó. Olha a sugestão aí, Diego. Aí. Isso pode ser feito a qualquer momento, inclusive. Então. A gente até perdoa que era a Vi, né? Que não quis usar o tapa-olho. Mas se fosse eu, cara, eu com certeza não perderia a oportunidade de usar o tapa-olho de propósito. É porque você não pode usar um tapa-olho sem propósito, né? Senão você é apenas idiota, né, cara? Exatamente. Eu já usei um tapa-olho. Mas um tapa-olho mesmo ou aquele, só aquele tampão assim, branco? Aqueles... Não, ela colocou o tampão, aí fechou assim. Não foi aqueles de tipo pirata, não. Daqueles então, que você vai no oftalmologista, é só o tampão só mesmo. Só o tampão mesmo. Incomoda bastante, de fato. Qualquer coisa no olho é muito agoniante, né? Inclusive tem aquele. Acho que até o Rafa Oliveira, que já participou nos Gavetáticas Antigos, ele teve... Eu nem sei se ele chegou a fazer, mas ele tava... Parece que ele tava com um problema no olho, que ele tava precisando fazer um... Transplante. Transplante de córnea, é isso? É. Que o pessoal fala que é uma cirurgia bem simples, na verdade, né? Mas só de pensar que é alguma coisa no olho, parece que já dá uma agonia, assim. Eu acho que porque a gente é leigo, né? Não sei. Ah, mas, cara, é aquela história, né? Falou cirurgia, velho, não tem essa. É o nome, né, cara? A palavra da cirurgia. É que nem uma vez que eu fiz, sei lá, perei da fimose. Foi a única cirurgia que eu fiz na minha vida, velho. Aí eu pergunto, você já fez alguma cirurgia? Fimose, doutor. Com certeza. Foi a única que eu fiz. E cara, a recuperação é meio bizarra. você fica com uma... Alguém aqui, alguns meninos, chegou a fazer também? Não, eu posso compartilhar a experiência. Eu nem sei direito como é que é, cara. Como é que é? Ele puxa a pelinha e tchau, a faca. É, então, é a circuncisão, né? É, a circuncisão, isso. E aí eu fiz... Eu não sei se quando você é bebê, e aí talvez seja mais fácil pra cicatrizar, eu fiz, eu devia ter uns 6 anos de idade. Nossa, e aí, cara, o que acontece é que ele... Sabe o prepúcio, né? Que é aquela pelinha que cobre a glande do pênis. Olha eu falando bonito. Uhum. Olha só. Fala, né? Bonito pra não falar... Pra não falar a cabeça, né? Do pau, né? quando você é criança, ela vem maior, eu acho, né? Tipo, então você tem que cortar um teco da parada. E aí depois que você corta, eles põem um anel pra proteger esse corte. Nossa! Isso, aí você fica, sei lá, uns 15 dias... chorando pra fazer xixi, porque bagulho arde demais, cara. Nossa, imagina um moleque de 6 anos de idade mijando, ardendo. Inferno, cara. Foi um inferno. Caraca, cara. Até um dia que eu tava correndo, velho, e o bagulho caiu, meu irmão. Foi desesperador. Nossa. O anel? É, o anel, ele cai sozinho, né? Você não pode tirar. Ele cai conforme vai cicatrizando. Esse anel que fica no corpo. Que bizarro, cara. Nunca ouvi Pois é, isso. Foi a cirurgia mais complicada que eu fiz. Véio. Você guarda o anel depois? Pois é, eu devia ter guardado. É, você guarda o anel. Você usa ele quando você for casar, entendeu? Você propõe com ele. Devia ter guardado. É uma coisa significativa. Doido. Todo mundo aqui já fez cirurgia? Já. Cirurgia. Já fiz 3 cirurgias. Ó, tá ganhando, hein, Vi? E uma delas, inclusive, a minha tia é enfermeira, né? Aí, nessa última que eu fiz, eu tinha 14 anos, aí ela foi comigo. Você fica lá esperando pra entrar na sala de cirurgia, né? Ela tá lá com você, aí chega uma amiga dela, ela começa a falar assim com a amiga. Na minha frente. A gente que é enfermeira, a gente sabe tudo o que acontece, né? A gente fica com mais medo ainda, né? A gente sabe os instrumentos, né? Porra, aí eu escuto essas paradas. Caraca, cara. Queria te destruir, né, velho? É. E você fez cirurgia de quê? Eu fiz essa que o Doug fez, mas eu tinha, sei lá, um ano, que é fimose. Eu fiz adenoide. O que é adenoide? O que é isso? Adenoide é tipo um corinho aqui que fica no seu sistema respiratório e impede você de respirar. Ah, é o que o pessoal falava de tirar carne do nariz. Acho carne que esponjosa? É. Não sei. Eu sei que você respirava pela boca, é isso? Acho que é. Eu não lembro que eu tinha 3 anos também. Ah, tá. Era bem pequeno. E a outra foi mais ou menos como a do Diogo, mas não foi a mesma coisa. Lá. Nossa, cara, a gente tem muita coisa envolvida genitália masculina, né? É. Sessão, hein? Nossa. Foi o seguinte, chama hidrocele e varicocele. São duas coisas diferentes. A varicocele é uma varize numa veia do testículo. Aí você tem que consertar, porque senão você pode ficar estéril. E a hidrocele, o que ocorre é que o seu testículo vai crescendo indefinidamente. Pô, nossa, é caraca, cara. E eu acho que isso que aconteceu porque quando era moleque, tava jogando bola, eu levei uma bolada no saco. Nossa. Aí você tem que também fazer cirurgia, o cara retirar o líquido que tá se acumulando ali e não sei o que ele faz exatamente. Masturbação não resolve, não? Masturbação não resolve? Não, isso aí é outro tipo. Só pra saber. Saco cheio. Só pra saber. Tá esvaziado, cara. Eu tô tentando treinar. Durante a sala de aula, professor, eu tenho que dar uma ordenhada em mim mesmo agora, porque... Dá uma ordenhada, olha... O negócio tá difícil. E são cirurgias assim, quando eu fiz essas duas, foi ao mesmo tempo, né? Tinha 14 anos, é bem cômodo, mas... Mas chega a ter corte, ter essas coisas, corta, tudo ele, assim? Ele corta assim, o da varicocele, ele corta aqui, um pouco abaixo da barriga, ele dá um corte. E o da hidrocele não, aí é no testículo mesmo. Sim. E cara, me fale uma coisa, em caso de cirurgia, vocês preferem anestesia local ou geral? Eu prefiro que me deem uma marretada na cara e acordar uma semana depois, cara. É melhor dormir e não ver. Cara, eu fiz uma biópsia do fígado, que apesar de ser bem simples, é anestesia geral, né? Cara, perfeito, cara. Ele falou, tipo, e é engraçado que ele fala aqui, ó, vou dar um negocinho agora pra você dormir, aí você ainda fica assim, você tá alerta, né, cara? Você tá tenso por causa da cirurgia, e você de repente, cara, né? Eu não vou dormir, cara. Aí você vai vendo assim, parece que a sua alma vai saindo, tá ligado? Aí o cara, eu me lembro de falar, cara, esse negócio é muito bom, cara, sabe? Você fala assim, não vou conseguir, velho. Eu não vou ganhar desse negócio, tá ligado? Eu me lembro de eu falando isso. A única coisa que eu lembro da minha cirurgia de adenoide foi que o médico disse assim, ó, você vai cheirar isso aqui, enquanto você estiver cheirando, você conta até 10. É, aí eu comecei a contar no 3 e já apaguei, pô. É, mesma coisa. Pode crer. Eu tenho um probleminha de gastrite, então vira e mexe eu tenho que fazer exame de endoscopia, né? Cara, eu adoro fazer, velho. Só pela onda da anestesia. Só pela onda da anestesia, cara. O meu dia pós-anestesia é fenomenal, velho. Sério, você vê o mundo de outra maneira, velho. Tem uma vez que eu fui com uma prima minha, né? Porque você precisa de um acompanhante, né? É. Cara, e eu falei uma parada que... até hoje eu não sei por que eu falei isso. Bom... eu lembro vagamente de ter falado isso, não sei se foi necessariamente isso. Quem me contou foi ela, tá? Eu lembro que chegou o elevador, acabou o exame, né? Você fica um pouquinho deitado pra passar o efeito. Mas, cara, em mim, pelo menos, o efeito só vai passar à noite. Assim, se eu faço de manhã, vai passar à noite. À noite eu tô legalzão. Mas, enfim. Aí, deu, sei lá, meia horinha lá, a gente pegou, saiu. A gente tava esperando o elevador. A hora que eu entrei no elevador, cara, tinham duas velhinhas. Eu virei pra minha prima e falei: se alguém quiser comer meu cu, a hora é essa. Velho! What? Velho, eu acho que o sentido disso é você falar assim, sei lá, nesse momento tô drogado, tô facinho, né, cara? Com duas senhoras lá dentro, velho? Por que... ou você tava mandando em direto pra uma das senhoras, né? É, vai ver um senhor, né? Ou então o momento que os desejos afloram, né? Sim. Olha só. Mas é sério, cara, se tivesse um lugar pra comprar essa parada e fosse legal, assim, e não tivesse nenhum risco de dar uma de Michael Jackson, saca? Eu compraria, velho. Porque é animal, cara, essa anestesia de endoscopia. Mas é só ainda um sedativo, assim? É só um sedativo leve, não é? Mas não chega a ser uma anestesia, não. É sedativo o nome da parada? É sedativo. Ah, então, depois me passa a receita. Dá pra fazer em casa, né? Dá pra fazer em casa, é. Tiveram outras duas situações de exame de endoscopia. E uma vez eu chavequei a menina que tinha acabado de sair do exame de endoscopia. Isso é um problema, isso é um problema. Caraca, cara. Você tava sóbrio? Eu tava com sedativo aí, tá? Né? Ih, rapaz, você sabe, quanto mais bêbado você tiver, mais bonita a garota vai ficar. É, então, é pois verdade. É. Pois é. Cara, eu acho que a mulher da endoscopia fica mais bonita que a da bebida, hein, cara. E teve também uma outra vez, aí não foi comigo, eu vi o cara foi muito louco, ele tava deitado na maca, cara, de repente levantou e começou a reger uma orquestra, cara. Imaginária. Quem? Um cara que tava lá também na sala de espera comigo, ele levantou da maca e começou a reger, assim, uma, sabe, como se fosse um maestro, saca? Uhum. Do nada, meu irmão. E parou e deitou de novo. Nossa, cara. Caraca, o que aconteceu com a minha mãe, assim, ela não chegou a falar nenhuma merda, não, mas o que aconteceu foi de... porque assim, quando você faz o exame, você fica meio que numa salinha lá. Pelo menos acordar, que ela dormiu, né? Aí, só que antes de ela acordar, ela às vezes dá uma despertada, olha pra mim, ela tava meio preocupada na época por causa desse exame, né? Ela fala: ó, o médico encontrou alguma coisa? Aí eu disse: não, disse, tá tudo bem. Aí ela fala: graças a Deus. Aí dormia de novo. Cara, aconteceu umas 5 vezes. Ela acordava de novo. O médico encontrou alguma coisa? Eu, não, ela... graças a Deus. Era a mesma coisa. Eu depois, no outro dia, eu dei mancada, né, cara? Eu devia fazer realidades paralelas, tá ligado? Então, você tem uma semana de vida. Aí eu dormia de novo preocupado. Ela acordava, encontrou alguma coisa. Ah, então, tá de boa, tá ligado? A minha pergunta padrão é: faz tempo que eu tô aqui? Durmo. Faz tempo que eu tô aqui? É padrão. É bizarro, você perde a noção, né? Nossa, a minha padrão pra essas coisas é: quero ir embora. Tanto, cara, que agora que eu tô lembrando, eu fiz a biópsia lá em Recife, e foi anestesia geral, apesar de eu ter feito já até meio... já era adolescente, devia ter uns 16, 17 anos, mas eu não sei se é efeito da anestesia, que eu não tenho lembrança direito, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, eu não sei se eu fiquei um dia lá, ou se eu fiquei, tipo, 2 dias, se eu fiquei internado mais de um dia, sabe, eu não lembro disso, cara. Caraca. Mesmo já acordado, eu lembro de eu acordando lá no hospital e tudo, mas eu não tenho essa lembrança de quanto tempo eu fiquei lá, por exemplo. Isso é bizarro, né, eu acho que a anestesia dá uma afetada mesmo, assim, na cabeça da pessoa. A vez que eu fiz a cirurgia, a anestesia, eu tomei, tipo, aquela na coluna, né? E tomei um que me fez dormir lá também. Tomei um sedativo qualquer, alguma coisa qualquer pra fazer dormir. Cara, esse que me fez dormir cortou, tipo, apagou trechos da minha memória daquele dia. Muito viagem. Tipo, depois já tava no quarto, o médico perguntou: ah, você já... não lembro o que ele falou, ah, já tirou... essa parte também saiu da memória, né, cara? É, não, ele perguntou assim: você já tirou a bolsa de gelo, sei lá? Aí eu falei assim: hã? Tipo, eu não fazia a menor ideia do que ele tava falando. Eu não sabia nem que coisa de gelo ele tava falando. Essa anestesia na coluna é bem assustadora. É, né, desesperadora, cara. Cara, é muito. Fica cruzado. Dolorido depois o lugar. Você vai encostar, dói. Não, você não sabe onde foi, mas quando você encosta, você sabe onde foi. Você tomou anestesia. E esse ele papo aí de que se o cara errar um tantinho, você fica paralítico, velho. Paraplégico, sei lá. É verdade isso aí? É, não sei, cara. Já ouvi isso, então. Não sei. O que sua tia falava? Fábio. Ela que deve manjar do negócio aí. Cara, mas como é que é? Ele enfia a seringa mesmo assim? Ou... É, na coluna, né? Então acho que de repente se acertar algum nervo, cara. Pra paralisar da cintura o pra baixo. O que eu sei que o amigo meu que é médico falou é que às vezes tem um vazamento de líquido da espinha, sacou? Que foi uma parada que aconteceu comigo, assim. E aí eu não conseguia ficar em nenhuma outra posição que não fosse deitado, assim, nos dias seguintes, porque se eu deixasse a minha cabeça acima do nível do mar, vamos dizer assim, eu começava a sentir uma pressão na cabeça muito grande, cara. Uma pressão inacreditável. Era, cara, o líquido saindo? Ou tô falando besteira? Parecia que era isso, que era do líquido, sacou? Essa foi da sua cirurgia do... Fala da sua cirurgia. Conta da sua cirurgia. Depois eu conto das minhas 50 cirurgias, mas conta da sua primeira. Então, essa foi praticamente a única grande coisa, além da fimose, da coisa lá, né, que todo mundo passa, é todo... Nossa, cara, só eu não fiz, passa. Então. Eu achei que era só o Doug, agora eu tô descobrindo que só eu não fiz. Todo mundo judeu aqui. É. E essa... Cara, foi assim, foi um belo dia, acordo com um testículo virado. Literalmente. Ai, cara, já ouvi histórias dessas, que desespero, né? Cara, eu comprei, rapidão, ó. Como assim virado, cara? Você já tentou explicar, mas não sei se eu entendi direito, não, cara. Velho, é um pouco difícil de explicar sem desenhar, sacou? O direito assim, foi pro esquerdo e o esquerdo foi pro direito. Não. É tipo, não, o testículo é tipo a cereja, não é assim? Que tem os cabinhos e tem as duas bolas, né? Isso. Imagina a cereja. A cereja do cassino, né? Imagina a cereja direita, entendeu? Aquele cabinho, que são os ligamentos ali, que tem vasos sanguíneos, né, que passam, ela, o testículo, ele deu uma volta no próprio eixo, sacou? E aí cortou a ligadura, Caraca, eu vou desmaiar, velho. A circulação, cara. Imagina o que está acontecendo com você. Nossa. Cortou a circulação, então assim... Ficou roxo? O que você sentia? Cara, ficou do tamanho de uma bola de basquete, maluco. Nossa. Mas vem cá, a tripada foi boa, pelo menos? Tem que valer a pena, velho. Não foi porque ficou tomando a bola de basquete, né? Cara, foi por isso mesmo. Ficou blue ball. O que me deixa injuriado é que não foi nem por isso, cara. Foi por causa do frio. Frio, cara. Saquei. Isso, vou te falar, hein, velho. Esse pessoal de Itaperuna acostumado a viver com 40 graus, se faz 25, cara, o testículo incha, tá vendo? Não, cara. Há poucas semanas atrás bateu 50 graus aqui. Olha que sensação térmica, 50 graus. Sensação térmica, 50 graus, ok. Reze pra não cair pra 20, cara, senão é tudo não, novo, pesadelo. Chegar a 30 eu já começo a me agasalhar. O problema... Imagina ele com cachecol no testículo. O problema é que no calor, né, o testículo dá aquela soltada, né? E aí corre o risco de você sentar em cima, saca? Ixi, você deu uma história dessa também, hein? Vai, fala aí. Mas, cara, imagina que a torção, você dá uma sentada em cima do testículo, quando você vai sentar, vai na bicicleta, coisa assim, dói pra caramba, mas é de boa, porque é aquele momento. Imagina que a dor da torção é você ficar sentado em cima do seu testículo durante horas. E como é que aconteceu durante a noite e você não percebeu? É, eu acordei, eu literalmente acordei de manhã por causa da dor começando, entendeu? Ah, tá. Nossa, então foi progredindo o negócio. É, porque a circulação corta e aí sim, nos primeiros momentos não dá nada. Só que aí, de acordo com o que vai passando o tempo, vai começando a dar mais pressão, vai começando a doer mais, sacou? Agora, você vê, a mente idiota, né? Eu pensando, o negócio, se ele começou progredindo, quer dizer que ele tava girando naquele momento, é isso mesmo? Não, ele não tava girando, ele dá a girada, aí assenta na nova posição, nessa nova posição. Ah, tá. Eu já tava pensando, você vai desenroscando pro outro lado, tá ligado? Não, mas o que que acontece? Nesse dia, eu fui pro hospital e o que me salvou foi o urologista, né? Ele fez exatamente isso. Ele pegou Nossa, e desenroscou. Cara, olha aí, cara. Mais, a vida é mais simples do que parece, cara. Mas ele não fez cirurgia, não? Não abriu pra... Pôs a mão no seu saco e virou? É. Você fez... Basicamente, só que o que acontece? Não é só virar, você tem que dar, tipo, uma cambalhota de volta com o testículo. Nossa, por cima das veias, sei lá. E ele faz tudo isso por fora, sem estar olhando como tá dentro? É, porque tem uma tendência no testículo, entendeu? Isso é comum, nossa. Isso é mais comum do que se imagina. Uma posição, cara, de menor energia, né, digamos assim. Basicamente. Ike, mas eu acho que você já tinha falado uma vez que não foi uma vez só que deu isso, né? Você já tinha tido isso no passado, não foi? Pois é, cara, isso é que me mata. Eu já tive, isso aconteceu, foi poucos anos atrás... Acho que eu já tinha 20, 21 anos. Isso já tinha acontecido quando eu tinha uns 15 anos de idade também, sacou? Eu tava no colégio, assim, na mesma época do ano, assim, no meio do ano, que é inverno, né? E aconteceu e, pô, na época eu não sabia o que tinha acontecido, nem nada. E, assim, saí desesperado do colégio, vomitando de dor, sacou? Nossa! Não, a dor é nesse nível, cara. Quando eu fui no PU, né, o posto de urgência aqui da cidade, o puto que me atendeu falou assim: ah, não, moleque de 15 anos de idade, né, só pode ser punheta, deve estar inchado, deve estar... Caralho. Falou que é... Escola inteira, né? Não que eu não fosse, né, adolescente de 15 anos de idade. Caminhoneiro já sabe. Aí você se preocupou, né, cara? Caralho. Eu falei, caraca, tem que dar uma segurada, né? Ou melhor, tem que parar de dar um... Nossa, o nível desse programa tá lá embaixo, né? Mas aí, é inchaço, é orquite, né, que é inflamação. Deu um anti-inflamatório e me mandou pra casa. Tipo, a circulação do meu testículo cortada, cara. Por sorte, eu coloquei uma bolsa de água quente quando voltei pra casa e tal, tomei uns relaxantes musculares e tudo mais. E assim, por intervenção divina, eu consegui distorcer sozinho, sem saber, sacou? Intervenção divina, você tá querendo dizer que Deus pegou no seu saco, é isso? Ele me salvou, cara. Ele salvou o meu testículo. Salvou o seu legado. Né? Ou agora os meus filhos serão... Serão espartanos, né? Serão mais fortes, sacou? Vai nascer saco divino. Espartanos, sinistro. Mas, tipo, se eu tivesse ficado com o testículo torcido por mais algumas horas, eu teria perdido, cara. Teria dado necrose e teria que cortar fora. Não sabia que era nesse nível aí de perder, senão não operar. Mas bizarro que ficou então. Você falou que teve com 15 anos, então ficou aí uns 5, 6 anos sem dar nada depois. Sem operar, sem nada, mesmo assim não... Isso, tipo, depois que esse urologista viu que era questão de torção e tal. Que aí que ele falou que costuma ser recorrente, sacou? E tinha uma cirurgia que podia fazer pra prevenir que acontecesse de novo. Uhum. Que aí foi a cirurgia que eu fiz, que ele basicamente abriu os meus testículos. Caraca. E costurou eles na parede do meu saco. Bizarro. Aí eles não saem mais. Freio. Você quando pega, você sente isso que tá esquisito? Dá pra sentir, cara. Não é mais o que era antes, assim? Dá pra sentir os pontos, assim, sacou? Dá? Doideira, cara. Caralho. Nossa, não, testículo. Ah, então a cirurgia que você fez... Pai. Só você e eu percebemos, né? Caralho. Continua, Fábio. Tá bom, vai. Então a cirurgia que você fez foi algo de prevenção mesmo. Não teve nada de corrigir... emergência, que você tava morrendo, não. Foi só pra... Mas você teve de novo? Ou quando você foi operar, você já tava bom de novo? Não, aí, tipo, depois da cirurgia, aí nunca mais. Sacou? E agora você usa cueca de lã. Cueca de lã. Cara, eu usaria cueca de lã o resto da minha vida, inclusive no calor, velho. Caralho. Que desespero, mano. Cara, é absurdo, cara. Eu tava no hospital, né, na emergência do hospital. Cara, eu bati a cabeça na parede, assim, de tanta dor, cara. Nossa. Agora eu fiquei preocupado, porque assim, eu tinha uma outra preocupação. Tenho uma outra preocupação, que é uma parada que eu reparei que dá sempre de repente, né. Que é o maldito do apêndice, velho. Nossa, cara. É, cara. A juiz dá uma dozinha aqui, assim, embaixo da barriga, porra. Porra. É apendicite, fudeu. Fudeu. Filho da puta. Assim, cara, eu tive uns 3 ou 4 amigos que tiveram essa dor. A dor começou de manhã. Ah, não, é só uma ziquezira tranquila, não sei o quê. Foi aumentando e o cara só resolve ir pro hospital à noite. Nossa, cara. É incrível, cara. É incrível. Eu tenho muito medo. Isso, é... torção nas bolas agora também, entrou pra minha lista. É. E... tenha medo, porque pode acontecer pedra no rim, com qualquer cara. Um. Cara, pedra tem... no rim, nossa. Meu... E o pior que eu tenho histórico na família, cara. Meu pai já chorou, cara. Meu pai, que eu nunca vi chorando, cara, já chorou com pedra no rim. Bizarro. Eu nunca tive pedra, não. Eu já tive cristalização. E dói. É. Dói porque as pedrinhas, elas ficam presas na uretra, né? Uhum. Na uretra ou ureta, sei lá. Uretra. Uretra. Né? Uretra. Mas assim, enquanto elas estão no rim, eu acho que elas já doem pra caramba. Já, assim, já dói dá quando dor tá no rim. No inacreditável. Rim. Tomem água. Quando elas saem, elas saem rasgando sua alma. Tomem água. Pedra no rim resolve com água, né, cara? É. Olha, não resolve, né? Você previne, né? Bebendo bastante água. Mas, dependendo do tamanho, resolve também. Cara, tá me dando sede, viu? Todo mundo tomar agora uns goles de água, pegar umas coisas extras. Vocês também têm alguma doença assim que vocês têm medo de ter, além dessas três que eu citei? Tem alguma outra, hein? Medo de ter. Eu tive tantas doenças que olha só, tenho mais medo. Cara, tem uma que eu tenho medo, que meu pai e minha mãe tiveram, que é... isso é genético, né? Você tem tipo um derrame dentro do olho. Caraca. Derrame do olho? Já ouvi falar. Ah, mas que fica vermelho dentro do olho? Parece que tá um monte de sangue no não, olho. Não, é dentro do olho mesmo. Ah. Que aí você pode danificar a retina e tal. É tipo um como se acontecesse no cérebro, ao invés de acontecer no cérebro, aí acontece no olho. E aí você fica... Por exemplo, ambos tiveram isso, sei lá, tem uns 3 anos. Até hoje não voltou completamente ao normal a visão deles. Sério? É. Bizarro. Mas é genético ou foi só conhecer? É um gene que causa isso, mas aí pra o exame que você tem que fazer, sei lá, é caríssimo, que você vai ver lá o... Eu não sei como é que é, né? Você vai olhar o DNA, não sei como é que peste funciona isso. Mas é bem caro o exame. Então, se for genético, você tá lascado, né, cara? Dos dois lados. Não, pode ser que... É, pode ser que aconteça ou não. Pode ser que você tenha doença ou não. Mas aí, tipo, a médica disse assim, a hematologista, pô... Você vai... Digamos que você faça o exame, gaste o dinheiro, e se você descobrir que tem esse gene, aí você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Tem que fazer. Não então, tem como prevenir. Não tem como prevenir. Chupar laranja, sei lá. Comer cenoura ou formiga. Né? Cenoura. Cenoura geralmente é bom, cara. Então, eles tomaram um remédio pra realmente afinar o sangue. Diz que cebola faz isso, né? A Vivi falou que 2 gotinhas de álcool no olho também é bom, viu? Aí, tipo, não pode tomar anti-inflamatório, não pode tomar um monte de remédio por causa disso. Caraca, dos problemas que tem medo. Sim, eu não tenho exatamente medo, mas é uma coisa preocupante, assim, porque a minha família tem histórico de câncer, problemas cardíacos e diabetes. 3 coisas mais sinistras, né, cara? 2 pra te matar e 1 pra te aleijar pro resto da vida. Eu tenho medo... Ah, tá aí, mais 1 pra entrar na lista, cara. Diabetes, velho. Porque eu gosto muito de doce, tá ligado? Aham. E o dia que falarem, ó, cara, você não vai mais poder comer doce, hein? Vai ser um dia 3. Ah, é verdade. Eu prefiro que cheguei e fale assim, ó, Douglas, seu saco torceu, você não vai mais poder distorcer e não tem sexo, hein, cara? Fechou? Posso ter uma bala de goma ali pra me consolar? Aí, beleza. Boa. O bizarro da diabetes, cara, que eu, há um tempo atrás, eu tinha essa visão, só, pô, diabetes é foda porque você não come doce, né? Mas, cara, ela é cheia das mazelas, não é só isso, né? Não, com certeza. O meu avô morreu por causa disso, cara. Assim, ele... O dedão do pé direito dele apodreceu de uma hora pra outra, sacou? É, nossa, na real, o que eu acho que rola é que você faz uma ferida, ela não cicatriza por causa da diabetes, né? E aí vai... Foi que quando se metia também morreu assim. Aí vai nego aqui, ó, tem um puto dedo, começa com o dedo, aí o pé, perna... Isso é muito bizarro, cara. Vai ver o saco da torcida. Né? Cara, a pessoa com diabetes não deve ficar tomando cuidado com qualquer coisa, né, cara? Que não pode nem se cortar direito. Eu não sei se é nesse nível, assim, de nossa, na verdade, tão extremo assim, então, né? Isso acontece quando a diabetes tá alta, né? Você tá com muito... Num nível mais extremo, assim. E quando você é mais velho também, cuida, né? Que aí comba com a diabetes. Porque a gente tem essa impressão de que é o açúcar, né? De doce. Mas não, tipo, carboidrato também, né? Acho que você não pode comer macarrão. Massa, não pode ou não pode tomar pinga. Por isso tem um monte de pinguço aí sem pé, velho. Crianças, fica a dica, não bebam, porque também causa. Tinha um cara que trabalhava com meu pai que ele descobriu que ele era diabético mijando na parede, cara. Como assim? Formiga, né? Caraca! Aí ele achava que isso era mito, mas acontece. Ele aconteceu, ele foi no médico e batata, tava lá. Ah, pra mim, pior seria se eu tivesse hipertensão. A família inteira tem hipertensão. Mas se eu tivesse, ia ficar puta, porque eu não ia poder comer sal. E eu gosto muito de comer comida com bem temperada, com sal. Sem sal, pra mim, não rola. Verdade. Ah, mas eu já tenho tantas mazelas, que essas mazelas menor assim, não entra. Não entra. Tem um programa desses que eu vi, acho que até a Viviane viu comigo também, que teve um cara lá, um chinês, que ele queria surpreender a namorada dele, aí ele injetou não sei o que no pinto, cara. Ele tomou, era estimulante, é tipo um Viagra, mas era de injetar. Caraca. É, o negócio tava, sei lá, já há 3 dias sem descer, tá ligado? Eu não sei se foi 3 dias, mas foi muito tempo, sabe? Era algumas, acho que tinha passado 1 dia e meio, parece. É, enfim, não lembro. Só sei que ele já tá super preocupado e parece que os caras tiveram que tirar líquido também, sei lá, não lembro. Porque tava com acúmulo de líquido. Aí o negócio não descia e tava começando a cortar a circulação. Aí o medo era necrosar e ter que cortar fora. É, aí o bizarro, cara, que aí eles fazem lá as simulações, né, do caso. O enfermeiro vai falando como foi que aconteceu e eles vão fazendo simulação, né. Aí teve uma hora que o médico disse, então, a gente vai ter que operar. Agora é o seguinte, eu vou ter que ir lá mexer com a papelada, mexer com tudo, preparar a sala de cirurgia e tudo. Enquanto isso, ele falou pro enfermeiro, né, faz pressão. Aí o cara, como assim faz pressão, cara? Não, segura o pau dele, hein? Aí o cara disse que foi o momento mais incômodo da vida dele, porque ficou lá, ele olhando pro chinês, segurando o pau, e ele foi assim, e aí, velho, você torce pra que time, sabe? Eu ficava uma conversa, disse que foi a coisa mais desconcertante, cara, ele segurando lá no pinto. Porra, podia ser uma enfermeira bonitinha, né, cara? Pelo menos, né? E disse que às vezes, aí eles ficavam tipo lá no pronto-socorro, com aquele monte de gente passando, mas tipo, só tinha só as cortinas, sabe, você vê em filme até. Aí às vezes, vez por outra, alguém abria a cortina assim, algum enfermeiro, alguma coisa assim, ah, então, não sei o que lá, aí fechava de novo a cortina, sabe? Olhava um cara pegando no pau do outro. Caraca, cara, que bizarro. Vocês nunca tiraram nada assim? Tipo cisto, essas coisas aradas do corpo? Não. Não. Eu tirei a verruga. Teve esses dias no hospital tirando o cisto da coluna, cara. Nossa. Ixi. Mas ganhou de você, foi de boa, assim. Mas, tipo, na época que deu a primeira vez, deu umas consequências bizarras, assim, tipo... O pé dela, ela tava sentindo uma dor inacreditável, assim, na perna e tal, não conseguia ficar em pé, não conseguia fazer nada. Nossa! É, foi uma parada esquisita, cara. Eu já tirei 3 cistos. 2 pequenos e 1 grandão. Um último foi semana retrasada. Porra! Eu tô com ponto não, mas eu tô com curativo até deu hoje. Deu pra ficar em casa, pelo menos, Vivi? Vim trabalhar? Nada! Tirei na sexta, segunda fui trabalhar. Caramba, por que tu não tirou na segunda? Ah, porque também não sou de... Ah, que bonitinho. Porque ela é oriental, cara. É. Por isso. Eu quero um cisto pequeno, saca? Foi anestesia local, eu fui no hospital tirar. Parecia que a barriga da Vi tava dando língua pra gente, sabe? Fazendo um negocinho saindo, assim. Tinha uma bolinha. No ano novo, essa bolinha inchou, cara. Começou a doer. Aí eu fui no médico, aí ele falou assim, ah, é um cisto. Aí começou, na semana que eu ia operar, começou a diminuir. Até cogitei em cancelar a cirurgia, porque tava diminuindo. Só que eu falei assim, ah, vou tirar logo de uma vez, porque senão essa bosta vai inflamar de novo. Vou tirar. Chegou no hospital, o cisto não tava diminuindo. Na verdade, ele tava se afundando. Caraca. Na minha barriga. Quando tirou, ele saiu. A gente achou que era uma bolinha, saiu um macarrãozinho, né? Que ele tava pra dentro, na verdade. Caraca. É. Mas eu já tirei um cisto. Teve uma época que eu achava que eu tava gorda. Eu tinha 18 anos. E era anos. Um cisto. É isso. E eu tava assim, aqueles braços finos, só com barriga. Ah, tá, tá. Caraca. A minha avó achou que eu tava grávida. Já tava fazendo. Tá, a miséria. Já tava fazendo chá de bebê. Falando que meu pai ia me expulsar de casa, falando pra amiga dela. Orientais, Dora. Orientais. Meu Deus, o que vai acontecer que meu pai ia me expulsar de casa, e agora, como é que eu podia estar grávida? E fazia 2 meses que eu tinha terminado um namoro. Ei, porra. Aí ela falava, como? Se eu não tava mais nem namorando, e tava grávida, não sei o quê. Ah, cara, eu... essas baladas aí, né, acontece, né? E eu saía muito nessa época, todo final, de quinta a domingo, eu saía todo dia. E voltava, tipo, 4, 5, 6 horas da manhã. Será que não foi naquela história da diabinha lá, não? Não, mas aí... a diabinha era uma lésbica, cara. É. Se foi, lá, parabéns, cara. Parabéns. Eu nem lembro, mãe. Chegou no médico, o médico olhou pra minha cara e falou assim, você tá grávida? Nossa, mas aí você começou a se preocupar, né? Mas era falei, grande mesmo, não, assim, tipo? Eu tava com a barriga como se eu tivesse grávida de 5 meses. Caraca! Isso demorou quanto tempo aí no médico? Isso. É, né? Cara, eu nem sei quanto tempo que, desde quando aquele cisto tava lá. Eu sei que ele virou pra mim e falou assim, você tá grávida? Eu falei, não. Tem um alien. Né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, deita ali na mesa que eu quero te examinar. Ele não acreditou. Aí ele apertou minha barriga e falou assim, de fato, você não tá grávida. Faz um ultrassom. Você não tá grávida, aí você não... só tá incubando o próximo anticristo, né? Ele falou pra minha mãe assim, então, ela tem um cisto, então a gente vai ter que fazer uma cirurgia. Primeiro a gente vai cortar na horizontal. Se a gente ver que o cisto é líquido, vai sair na horizontal. Se não, se for um cisto sólido, a gente vai ter que cortar na vertical. A minha mãe, indignada, falou assim, você vai fazer uma cruz ao contrário na barriga da minha filha. Olha aí, olha aí. Ó, a minha teoria tá se mantendo. Tá ganhando força, cara. Então a gente vai fazer uma cirurgia e tal, fazer uma cesárea, vai ser igual uma cesárea, mas vai ser tudo bem e tal. Mas eu acho que você vai perder o ovário. Caraca. Aí eu fui, fiz a cirurgia e tudo. Aí depois da cirurgia ele falou assim, tá se sentindo mais leve? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, sabe quantos quilos você tinha de cisto? Aí eu falei, percebo quanto? Plural. Ele falou assim, aí ele falou assim, saiu mais ou menos uns 3 litros de líquido da sua barriga. Você tinha mais ou menos uns 3 quilos de cisto. Caraca, maluco. Era uma criança. Era. Uma criança de 3 quilos. Era parece... maior do que muita criança, por aí. Cara, mas ó, por causa dessa barriga, eu deixei de pegar fila em banco. E depois que saiu, eu fiquei magérrima, magérrima. Mais magra do que eu jamais imaginei na minha vida. Agora, eu lembrei também de um caso... que aconteceu, sabe, até no Gavistático passado eu comentei daquele meu amigo Mormon, ele vez por outra vi com as histórias lá dos missionários, dos gringos que vinha, né, aqui pro Brasil. Aí ele disse que teve um cara, acho que era americano, não lembro agora, enfim, ele veio de um lugar que não era comum banana, sabe, aí ele quando veio pra cá, viu que banana era facinho de comprar, ele comeu, cara, sei lá, umas 40 bananas em um dia só. Nossa! Ou seja, banana, você sabe o que é que acontece, né, o cara não conseguiu ir no banheiro depois, velho. Aí passou um tempo, não lembro exatamente quanto tempo, ele começou a sentir uma dor, cara. Aí ele disse, não tô com a dor aqui, não tô com a dor, deve ser por causa das bananas que eu não consegui ir no banheiro, não sei o que lá. Aí ele foi no médico. Aí o médico fez um raio-x, cara. Aí ele dizendo assim, então, você tá com um bolo fecal dentro de você. Você não sei se você conhece, você sabe uma manga rosa? É do tamanho de uma manga rosa, cara. Ele teve que operar pra retirar aquele negócio que não passava, e o médico falou, depois que retirou, disse, ó... Esse bolo fecal, ele tá tão seco, cara, que se jogasse na vidraça, quebrava, tá ligado? Tava pedra já, né? É, porque tava pedra. Ele sugou todo o líquido já, porque ele não ia no banheiro, né? E não tinha como sair. Imagina se cagar uma manga rosa não. Seca, cara. Não tem como, velho. Ainda bem, né? Porque ia fuder com a privada. Né? Com a privada? Era menor dos problemas. Era privada. Pode crer. Menor dos problemas. Não, ele ia conseguir cagar, mas depois também, né, cara? Ele não podia pensar que ele cagava, né, cara? Não, depois ele ia ter que usar uma fralda geriátrica pro resto da vida, né, cara? É. Ficar frouxo, pode cara, ver. Eu já tive celulite facial. É verdade. Alguém mais? A gente chegou a comentar aqui. Celulite facial? Como que é isso, Vivi? Ela tinha uma bunda na cara. É. Ela tem cara de bunda, cara. Eu tava com a orelha inflamada. A gente acha que foi por causa da orelha inflamada. E aí, tipo, entrou uma bactéria. Aí, tipo, inflamou a orelha, aí começou a crescer uma pelota atrás da minha orelha. E começou a, tipo, dar uma espalhada, daí sabe? Você esperou ela chegar aí... a 3 litros, 3 quilos, é. Né? É. A minha cara tava inchada, metade da cara, certinho, inchada. Aí eu cheguei no médico. Vai ter a foto no post? Não tem, cara, eu não tirei foto. Meu cunhado tirou pra usar numa aula dele lá, mas... Nossa, cara, você virou um caso. Eu virei um caso clínico. Aí eu cheguei no hospital, o médico olhou pra minha cara e falou assim, você tá com celulite facial. Quê? celulite facial. Isso mesmo, sua cara de bunda. Você está com... É isso mesmo, não vem com essa cara de bunda pro meu lado, não. Não, mas não é essa celulite que você tá pensando. Aí ele, não, é porque entrou uma bactéria na sua corrente sanguínea e ela tá subindo. Primeiro, vamos ver se você não tá com algum dente inflamado. Com algum dente machucado, porque normalmente entra por causa de inflamação, infecção no dente. Se não for, deve ser esse seu machucado que você tá no, na orelha, né? Teve uma vizinha aqui da minha rua que morreu por causa disso. Um dente, um cara, e que entrou uma bactéria bizarra e... Cai no sangue, né? É. Ela cai na corrente. Algumas vão pra válvula do coração. Essa minha tava subindo e tava indo rumo ao cérebro. Tava peregrinando. O chefe do pai Davi lá fica sabendo do caso, aí falou, não, minha filha tá com a bactéria tal, né? Aí o cara, o pai Davi, ele trabalha em coisa de granja, né? De frango e todas essas coisas. Aí, quando descobriu a bactéria, o chefe dele, aí ele viu que é a bactéria que mais causa morte de galinha, né, cara? Aí o cara já associou, ele disse, seu Mashiba, sua filha tá morrendo, volta pra Bauru, cara. Nossa. Que... E eu lá, de boa, cara, e meu pai liga à noite, desesperado, pra minha mãe. Não, tem certeza que ela tá bem? Você tem certeza porque o meu chefe falou que essa bactéria... Mata aí meu pai galinha. Lembrou. É. Eu disse, não, essa Perceba. É a bactéria que mata a galinha. Assim, mas... né, se ela mata uma galinha, imagina o que fará com minha filha, cara. É... Eu tenho a impressão, não sei porquê, é bom até eu deixar gravado isso aqui, porque se acontecer, tá gravado, né? Eu tenho, não sei porquê, cara, eu tenho a impressão de que quando eu morrer, eu vou morrer de ataque cardíaco. Caraca! Não me perguntem o porquê. Cara, eu não tenho caso na família, nada. Mas eu tenho essa impressão, tá? Cara, você separa esse áudio e deixa ele guardado, cara. Por favor, é. A gente pode se aproveitar da sua morte? Claro. Tipo, promoção, fazer uma coisa explorar. Assim, né? A gente lá no Frango Fino explorou a morte do Chorão e do Champignon, né? Sem querer. Mas foi. Cara, nossa. Dias antes do Chorão morrer, a gente publicou um episódio que a gente zoava o Chorão. E dias antes Caralho. Do Champignon morrer, a gente publicou um episódio zoando o Champignon. Então... Caraca! Caralho, nunca velho. Zoem a gente, por favor. É verdade. Puta merda, tem gente que vai morrer amanhã, hein? Que a gente fala. Tem um cara onde eu trabalho que ele não tem um braço, ele não tem uma mão, do antebraço pra baixo, né? Uhum. Ah, tá. E ele leva uma vida normal, tá? E as pessoas tratam ele normalmente, inclusive eu. A questão é, cara, eu não consigo parar de reparar no braço dele, velho. Eu não consigo olhar pros olhos dele enquanto eu converso, diretamente. Mas ele acha ruim isso? Cara, não sei, nunca me falou nada. E não é pena, não é nada disso, saca? É que eu não consigo... Porque chama... Chama não, atenção parabéns, isso. Chama É normal chama isso, porque mesmo. O pessoal me criticou, falou, não, você tem problema, isso você fica reparando. Não, eu acho normal. Putz, cara, normal, quem cara. Tem problema é quem consegue manter concentração numa situação dessa, não é? Não, e eu acho que é mais bizarro aquele cara que não consegue fingir que não quer ver, sabe, cara? Que fica com aquele olho tremendo, assim, querendo olhar, sabe? Eu acho que isso é pior, velho. E doenças estranhas, vocês já tiveram? Tirando a Wiken que teve aí as bolas torcidas. Isso não é doença, né? Isso é um evento. Mijar sob pressão é uma droga, cara. Eu, quando eu era mais moleque, eu conseguia mijar no poste, na rua e tal. Hoje eu não consigo, velho. Pode crer. Complicado, cara. Sabe um problema que eu tenho? Eu vou... Assim, eu tô lidando com isso, eu já tô melhorando, mas... vai no banheiro público, de shopping, de coisa assim, você vai lá no mictório, aí um cara do lado vai, cara. Aí eu não consigo, parece que ele tá assim, ó, já tô mijando aqui, você nem começou ainda, sabe? Tipo, cheguei depois e já mijei, sabe? Não, eu confesso que assim, eu faço a competição. Que quem horrível. Consegue primeiro? Da velocidade ou da força? Dos dois, da potência e da velocidade. Eu não vou, em hipótese alguma, a não ser que seja pra fazer o número 2, na cabine. Cara, é xixi, eu vou no mictório, cara. Eu acho um rito, sacou? De passagem do Porra. Mas o rito de passagem é o quê? De conseguir mijar na frente do outro? É mais ou menos, cara, como assistir futebol com a galera, com os caras, saca? Ou, rapaz, eu acho que eu sou de uma cultura diferente da de vocês. Você não consegue? Não consegue? Não, eu não gosto e ele foi, continuou e com a parte... na cabine. Pra começar que é, eu já não gosto de mijar, de fazer nada fora de casa, cara. Fora de casa, eu digo assim, até a casa de uma outra pessoa, mas... Uhum. Ah, eu acho tudo uma complicação. Na terra, cara. É, eu não curto muito também não, cara. Tanto que quando eu fui pra um emprego novo lá, eu só mijei depois de uma semana, cara. Depois de uma semana, eu perguntei onde que é o banheiro, os caras, se não foi no banheiro, cara, esses dias todos aqui, cara... Pode mas eu tô perdendo muito disso, cara. Até de cagar também. Cara, você tem que aprender a relaxar, cara. É. A vida é muito mais simples do que... Ninguém tá olhando se você tá mijando, se tá cagando. Ninguém tá... Mas a questão não é essa, cara. A questão é que é um lugar podre, imundo. É um problema mesmo. Mas o meu problema maior acho que sempre foi de achar que tá todo mundo julgando você, sabe? Tipo, você sai, cara... aí o cara já fica assim pensando, tá demorando muito, eu acho que é cocô, sabe? Tipo, mas, mas no mínimo, rola esse pensamento aí com você, porque você pensa isso quando o cara entra e demora. Eu não vou negar! E eu faço piadinha, tipo, pra mim. Eu julgo a Viviane? É, ele fica me julgando quando eu vou no julgar banheiro. Os outros. Olha lá, vai dar um cagão. Esse negócio de ir no banheiro público, agora eu tô com uma mania de ser, eu olho pro chão. É, que são brilhantes, sabe? Boa. Que você consegue ver. Eu não vou mais. Ah, tá. Porque uma vez eu fui no banheiro do shopping, ele refletia. Aí eu tava lá, eu ia fazer xixi. Na hora que eu olhei pra baixo, eu consegui ver a mulher do lado fazendo xixi. Falei, cara... Mas é mulher, Vivi. Mulher com mulher não pega nada. É verdade. Mas é desagradável. Ah, você... Eu tenho um irmão que ele é gay. Uhum. É. Parece que os gays têm um radar pra gay. Gaydar. É, gaydar. O gaydar. Como diria um colega meu, boi preto conhece boi preto, né? Isso. E ele falou que, cara, banheiro público masculino, tipo, banheiro de estação de metrô e tal, é uma filha da putagem do caralho, assim. Ele me contou que já aconteceu com ele do cara colocar a mão por baixo do Nossa, banheiro. Velho. E tentar pegar no pau dele. Ah, porque... Nossa, que bizarro, o cara percebeu, velho, que ele era viado. Ou que ele era gay, desculpa. Ah, é. Pode ser viado, não tem problema. É viado, não. É, cara, sim. Acredito que sim. Rola essa promiscuidade, saca? Cara, eu vi um Vine nesses dias agora. Que tinha tipo uma pegadinha. O cara que fez o Vine. Ah, do assim, pé, né? Do pé, você viu isso? Vi, eu vi isso daí. Que é o pé todo escroto, assim. Tipo, aí o cara vai botando o pezinho assim, embaixo da cabine, vai. Pra gente... Eu vi uma pegadinha que os caras fizeram... Que eles substituíram os espelhos, assim, que ficavam na altura do rosto, no mictório, por televisões, sacou? Colocavam as mulheres, assim, tipo, interagindo com a galera que tava mijando no mictório. Pra ver se os caras ficavam intimidados. Não sei se vocês repararam, mas o programa virou outra coisa, né? Desvio de verdade. É, tem gente que tem problema de ficar nu, né? Eu não tenho problema, cara. Vocês têm problema de ficar nu? Rapaz, depende da situação. Seja o exército, não. Porque lá é foda, assim? Você tem que acostumar, né, cara? Vai colocar a farda numa sala com 80 caras. Mas vem cá, você dava uma manjada de rola? Que papo! Só por curiosidade. Olha, cara, não. Ah, duvido! Duvido, cara. Não tem como, cara. Geralmente... Se tem uma outra pessoa pelada na sua frente, você vai reparar, velho. Cara, agora, outra pessoa que vai ficar muito incomodada, cara, é se um cara fica na frente do Doug e esse cara tiver nu e ele não tem pau, cara. É... Porque se o cara sem braço, você já ficou manjando, imagina agora o cara pelado... E eu nunca, cara. Porque você vai dar aquela manjada e vai dar, eita, não tem, aí pronto. Cara, eu vou ficar mesmo, velho. Eu vou ficar com aquela peninha, saca? Tipo, caso, cara. Mesmo. Caraca, cara. Acho que já rendeu, né, cara? O assunto. Já acho que é, já... né? Doug, se quer fazer algum jabá, fica à vontade aí. Bom, pra quem não conhece Frango Fino, dê uma passada lá, frangofino.com. É um podcast de cultura pop, mas a gente fala, entre outras coisas, a gente dá dica. Manjadores de pau. É, várias coisas, tamanhos de pau, fala... Porra, várias coisas. Fala um pouco de tudo. Tem também uma programação musical mais rock and roll, tá ligado? Mas se você não gosta de podcast com música, a gente também tem o sem música. Então você Olha pode aí. Pular a parte da programação musical. Diversão para toda a família. Não, cara. Não, definitivamente não, é. Não, cara. Aí, o Fábio não é ouvinte, tá vendo? Essa você descobre. Oh, pô, já escutei um episódio, mas já escutei. É. É, eu escutei uns 10, aí. Cara, diz isso. Eu escuto toda semana. Aí valeu, Vivi. A Vivi tem mau gosto, parabéns. Olha aí. Mas, o que a gente vai esperar de uma pessoa que tem cara de bunda, né, gente? É verdade. Beleza, cara, valeu aí pela sua sabedoria. Foi foda, valeu. aí, pessoal, mais um Gabistática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. E aí, Vi, hoje a gente não tem muito o que falar, né? É, eu acho que é porque você disse que não gostou muito do pessoal ficar mandando e-mail só elogiando. Ah, será que foi isso? Eu acho que foi. Eu não falei que eu não gostei, eu disse só que... Acho que as pessoas não gostam de ouvir isso. Sei né? lá, você ficou... Você falou o quê? O que você falou, Ben? Eu não lembro. Enfim, eu sei de uma coisa que eu não falei, sabe? O que a gente esqueceu, na verdade, de falar do desenho da Fra. Ela tinha feito, eu achei que ela tava metida, mas não, ela continua desenhando pra gente. Ela tinha feito um desenho baseado naquele Gavestática de Bizarrices, que foi o retrasado. Foi o Gavestática que a gente falou do tiozinho dos Muppets. Foi dos vídeos do YouTube, menino. Sim, então, eu perguntei. Foi o retrasado, acho que foi, 66... Ué? Não é o 66? Então é o retrasado. Tá bom. Você tá meio retardado. Deu aqui 66, isso é bizarro. Eu olhei, Gavestática 67... Mas como é que é o retrasado? Mas é agora que a gente tá gravando 68. É que você tava procurando o 68 aí que a gente não editou ainda, né? É verdade. É, esse você só vai achar depois que eu editar, não tem como mesmo. Enfim, o desenho dela foi o tiozinho dos Muppets. Ela tentou fazer aqui umas... Um pupurri. Exatamente. Ela botou o tiozinho do Muppet, a galinha Rafinha. Tá ali com o pescoço pelado. É. Do jeito que ela é mesmo. E botou a orelha do Spock. Do garotinho lá que colou a orelha. Isso, tudo isso no desenho só. Do garotinho. Eu tinha até comentado com ela. Eu acho que só faltou o coco. É verdade. Faltava o coco do lado, assim, fazendo uma graça. Vendendo um coco. Só faltou isso. A gente não tem o que falar, então. Vamos direto, então, aos vencedores da nossa promoçãozinha do mês passado. Vamos aí. Falar aí dos ganhadores. Então, o que foi que a gente fez no mês passado, Vivi? Deixou lá uma imagem pro pessoal colocar uma legenda. Isso, exatamente. A legenda tinha que ser com o nome de um filme. Eu acabei não falando aqui quando que a gente decidiu os vencedores. Né? Só que a gente foi empurrando com a barriga, né? Pra dar mais tempo, é. É, dessa vez, cara, ninguém pode reclamar que a gente não deu tempo, né? Para as pessoas participarem. Né? Demos um mês aí pra todo mundo participar. E estávamos sorteando aqui dois jogos muito bons. Muitos bons, tá certo? Você concorda? Muitos bons, tá errado. Tá errado, né? Muito bons. Isso. Dois jogos muito bons. Mark of the Ninja e Mirror's Edge, para as pessoas que tivessem as frases mais criativas, né? Aí o que aconteceu? A gente decidiu aqui que todo mundo da equipe iria votar. Eu votei aqui como primeiro lugar Um Sonho de Liberdade, que foi até recentemente, foi o Pedro Ângelo que colocou, foi nos últimos dias aí que tava lendo, ele colocou isso. E para segundo lugar, eu votei na frase do Emmanuel, meu pé de laranja lima. Eu acho que ficou bem poético também. Eu votei pro meu primeiro lugar Happy Tree Friends, do Fábio. O Fábio jogou? Não, também. Esse Fábio. Outro Fábio. Ah, tá. E pro meu segundo lugar, eu votei o meu pé de laranja lima também, do Emmanuel. Ou seja, ele vai botar peso nas notas? O meu vale mais. Primeiro lugar vale 3 pontos, segundo lugar vale 1 ponto. Ou seja, estamos com 3 pontos em O Sonho de Liberdade. E 2 pontos para meu pé de laranja lima, é isso? Você tá maluco? Você vai pra lá com essa contagem absurda. Ué, cara, tá legal assim, vai ser melhor. Você tá doido? Viviane. Você fez a contagem certa pra você ver se Deus vai dar certo depois do resultado? Ué, a gente tá fazendo agora. Ai, meu Deus. Sonho Liberdade, que foi meu primeiro lugar, está com 3 pontos. O seu primeiro lugar foi Happy Tree Friends. Eu não sei nem se existe o filme Happy Tree Friends, hein? Eu sei que tinha as animaçõezinhas lá em Flash. Não é, sei verdade, se... eu nem vi se tinha esse filme também, nem verifiquei. Ah, vamos considerar. Mas eu considerei porque 3 ficou legal. 3 pontos para True Friends, beleza. E tivemos duas vezes em segundo lugar o... Meu pé de laranja lima. Pé de laranja lima, que ganha 1 ponto porque foi nossa segunda opção. Então, 1 ponto meu, 1 ponto seu, tá com 2 pontos. Qual foi o primeiro lugar do Ike, Viviane? Viviane, eu tive Viviane, que coisa. Sementes da Violência foi escrito. Sementes da Violência, quem foi que escreveu Sementes da Violência? Sementes de Violência, quem escreveu foi Edson de Carvalho. Isso. Ele até falou aqui que ele amou o novo formato do sorteio. Isso. Sementes da Violência foi o... É de Violência. É, foi o Edson com H. Sementes de Violência, foi o Edson que está com 3 pontos também, olha só. Qual foi o segundo lugar do Ike, Vi? Não teve. Não teve? Ele esqueceu de botar o segundo lugar? Ele esqueceu, só botou no primeiro lugar. Tudo bem. Primeiro lugar do Fábio, Vi. O Fábio esqueceu de botar. O Fábio teve um piriri, acabou de mandar mensagem, ele que não ia poder aparecer na gravação. Então... Mas a gente teve um substituto pro Verdade, Fábio. Verdade. Tive, cara... É, teve um mês pra fazer esse sorteio, cara. Fazer essa pontuação. Deixamos de última hora, o Ike não pôde participar, mas ele mandou pelo menos aqui o primeiro lugar dele. O Fábio teve um piriri, não pôde estar aqui e esqueceu de mandar os votos dele. Mas a gente tem sempre o Doug Lira. Sou eu, sou o Doug Lira. Pra nos ajudar nas horas pois desesperadoras. Acabamos de mandar uma mensagem aqui pra ele no Face. Vai ser o Doug Lira que vai decidir qual é o primeiro lugar do Doug Lira, viu? Sou eu. Meu pé de laranja lima. É. Morreu já, né, cara? Já. Então, meu pé de laranja lima está com 5 pontos. Opa, peraí, mas qual foi? É, não tem como. Não tem como. Se ele botar em qualquer um dos outros, vai ficar com 4 pontos. Mas, fala aí só pro... Primeiro... Ah, não, mas a gente precisa, porque tá, ó, Sonho de Liberdade, Raptory Friends, Sementes da Violência, tá empatado com 3 pontos. Precisa, porque precisa de segundo lugar. E o segundo lugar dele foi Um Sonho de Liberdade. Olha só, Sonho de Liberdade do Pedro Ângelo também. Então, os vencedores, Emanuel, com a sua frase Meu Pé de Laranja Lima, que vai ter o direito de escolher entre Mark of the Ninja e Mirror's Edge, que jogo ele quer. E em segundo lugar, Pedro Ângelo com Um Sonho de Liberdade. Olha aí, que coisa legal. Muito bom. E Vi, nesse cabeça estática, a gente não tem o que falar, mas vai ter sorteio também, né? Não sei, vai. Vai, você vai deixar? Assim? Vai ser fácil assim? Como assim, fácil assim? Vai. Deixa pra lá. Eu tava inventando alguma coisa e não deu certo. Você tá com a cabeça de fazer aula de improviso? Preciso. Você não viu o Michael Scott? Ele fazia aula de improviso. Você tenta Nossa, exercitar, cara. Faz aquele exercício do Mike Scott. Eu não vi. Aqueles negócios lá de fazer uma cena na hora, sabe? Aí todas as cenas do Mike Scott ele envolvendo uma arma. Ele sempre tinha uma arma e matava todo mundo em volta. Tipo assim, eu tô no supermercado, ele, eu tô com a arma e te matei. Aí sempre assim. Que horrível. Pois é. Acho que a gente tinha que voltar aqui com o Geninho, Vê, pra esse sorteio. Não. A gente chamou o Geninho de novo, Vê. O Geninho que está dentro de você. Eu não lembro como eu afinei a voz, mas eu afinei. Você acabou de escutar? Eu botei pra você escutar. Eu escutei, mas você alterou, eu não lembro como é bom que esse fica diferente, fica mais zoado mesmo. Vai, Geninho, qual é a pergunta aqui que a gente resolveu fazer para os nossos visitantes? Quantos... O começo sempre é zoado. Quantos participantes desse Gama Estática tiveram seus sacos... Sacos? Abertos? É isso aí, gente. Quantos participantes desse Gama Estática que você acabou de escutar já teve o seu saco aberto, cara? Ou operado, como vocês operado, preferirem. Operado, né? Pode ser também. Eu preferi operado, mas meu roteirista mandou falar aberto. É verdade. Esse roteirista censura muito. Agora, pra vocês que não sabem como é que funciona, a gente anda sorteando joguinhos Steam. A gente sempre faz uma coisa diferente, né? Então, se você escutou esse Gava Estática, coloca nos comentários aí a resposta pra essa pergunta do Geninho. E se você... O primeiro que acertar, o primeiro que comentar com a resposta, o número certo, vai ganhar o Kivi. Que jogo a gente vai sortear dessa vez? Você não me falou. Eu não te falei? Não. Eu te falei. Não falou, não. Diretamente do último Humble Bundle que tivemos. Ah, tá. Um só, né? Não, a coleção inteira. Quer dizer, mais ou menos inteira, né? Ganhamos aqui, recebemos uma doação do Kairos. Eu não sei se é assim que fala o nick dele. É o Paulo. É o Paulo. É o Kairos, é o Paulo. Eu já joguei Trine com ele. Eu lembro. A gente tentou jogar Mágica também, mas o Mágica é tão bugado que... Não deu. Não deu certo. Mas eu joguei bastante Trine 2 com ele. E ele resolveu pegar esse último Humble Bundle aí dos Civilization, né? Uma coleção que vem o Civilization 3, 4, 5, alguma coisa assim. E que ele tava querendo pegar só os DLCs pra ele do 5, então o resto ele doou pra gente. Valeu, Kairos. E a gente, como é uma coletânea de jogos, né? Eu acho melhor, em vez de a gente fazer que nem das outras vezes, doar pra vários ouvintes, eu acho que fica mais legal mandar a coletânea pra uma pessoa só mesmo. Então a primeira pessoa que responder com o número certo de sacos ganha aí Civilization 3, 4 e 5 para vocês, as chaves do Steam. Acho que é só isso, né, Vi? Acho que sim. Beleza, galera. Valeu aí pela audiência. E se vocês quiserem mandar um e-mail pra gente não ficar aqui enrolando, vocês podem mandar e-mail para onde, Vi? contato@gaveteiro.com. Até o próximo mês, galera. Falou. Tchau.